não! Hoje sim! Hoje sim! Boleirante! Incrível, maravilhoso. Então estamos todos juntos comemorando mais um incrível episódio que aconteceu. Não paramos no tempo, continuamos gravando, continuamos aqui gastando tempo dos senhores. Dessa vez, acompanhados eu, né, povo, o Robinho Chacal, acompanhado de um excelente, de um incrível, maravilhoso, saboroso, delicioso. Tá bom. Menos. Menos é mais. E Lápis, aqui. Amigo de Joel, amigo de Dodô. E é isso aí, Lápis, pra quem não conhece, o ilustríssimo participante do Baixo Print Soco, um podcast que sempre nos inspira, sempre nos traz boas memórias e... Boas vibrações positivas. Isso aí, cara. É. Achei que fosse só o controle do videogame que tava vibrando. E eu tô vendo que tanto o Chacal quanto o Robinho estão muito felizes, assim. Nesse momento a gente ouve alguns barulhos de mão tocando em alguns lugares aqui, porque... Desde o início a gente tá planejando aí a participação do Ilapso, porque o Ilapso, ele torce pra um time que dificilmente a gente vai conseguir encontrar alguém pra vir aqui comentar. Alguém na faixa etária 25-34, 18-34. Alguém com menos de 60 anos, né? Alguém com menos de 60 anos. Caralho, cara, você... Estamos falando, é claro, do América, né? Isso. É um tipo raro de torcedor, ele torce pra aquele time que a gente esqueceu de falar no outro episódio aí também. Bangu. Ah, vamos revelar, vamos aproveitar pra revelar aqui, cara. O Ilapso torce pro time que tá em todas as vitrines desse podcast. Ih, rapaz... Finalmente revelado aí. Tá em todas as vitrines, cara. Sempre tem o escudo do Botafogo na vitrine. Isso aí, ele acabou de revelar qual é o time, a gente tava evitando falar. vamos aproveitar que o Ilapso tá aqui, né? A gente tá no clima de festa. Mas a gente trouxe um cara que tem voz de narrador pra apresentar, pra participar de um programa que fala de futebol, né, cara? É, hoje o Kleber Machado pede emprego, mano. Mas assim, embora todo mundo esteja aqui no clima de felicidade, a gente tá aqui pra falar de um assunto que não é tão alegre assim. A gente sabe que a gente pode falar de estereótipo do torcedor, de zoeira, de um monte de coisa, mas o torcedor de futebol, ele também convive com alguns momentos não tão legais assim, né, cara? A gente sabe que, às vezes, a história não é tão legal, você vai pro estádio, você volta bolado, você vai pro estádio, você volta com vontade de... Porra, eles estão ganhando dinheiro, eu tô aqui nessa porra, aqui vendo essa merda. Ah, tô maluco. Então, e a gente passa por isso, cara. Quem é torcedor, principalmente do Botafogo, né? Lá tá aqui pra comprovar. Quem é torcedor passa muito por esses momentos que são os grandes vexames, né? Que os times nos proporcionam, né? Eu, como vascaíno, também não fico muito atrás, né? O tricolor nunca fica atrás. Fica logo em segundo, fica logo abaixo. Fica logo... Os tricolores nunca ficam atrás, sempre estão atrás deles. É a locomotiva, né? Exatamente. E os flamenguistas aí normalmente estão atrás, sim, das grades. Então, a gente não tem como falar nisso aí sem propriedade. O último vagão, né, cara? Vagão da casa. Isso aí. Então, saindo, né? Vamos começar, vamos falar das merdas todas aí, vamos sofrer juntos, vamos dar as mãos e para por aí, porque senão fica mais estranho. E-mail? Quero pedir aqui pro gritar aqui e-mail, mas acho que não fica muito bom esse negócio de gritar, não, cara. Acho que de repente aí vai atrapalhar o ouvido de alguém aí. Tivemos diversos comentários lá no nosso site, né? Muitos deles repetidos ou não? Mas assim, a gente teve dois comentários aqui que foram muito relevantes, que foram os comentários do Andrew, né? Andrew, que tem participado aí com a gente direto. Exatamente. Que falou que esse podcast serviu como uma prova cabal, que não é o cabal que cantava Rei Senhorita. Talvez seja do Mortal Kombat, né? Pode ser o cabal do Mortal Kombat, cara. Sei lá, vai que, né? Ele falou que a prova cabal era de que o Goiás só serve pra revelar promessas que não dão em nada, exceto o Josué e o Fernandão. Pois é. Ou o próprio Bernardo do Vasco, que só deu certo por um ano, né? Depois ele teve mais 14 filhos e parou de jogar. Acho que ele nunca mais foi mesmo depois que ele levou aquelas pancadas lá na favela. Na favela, né? O pessoal falou assim: olha só, rapaz, próxima vez que tu fizer um gol. Um outro comentário que a gente recebeu aqui foi do Thiago, que tem participado aí bastante com a gente. Verdade. Que falou que no último cast foi ótimo poder ouvir o Pluff profetizando, como sempre, e deixando tudo mais alegre aí. E disse que a gente tava de parabéns pela trilha sonora, né? E sugeriu que a gente chame aí a galera do Baixo Frente Soco pra gravar com a gente aí uma série nostálgica aí pra lembrar dos bons jogos de futebol do passado. É, cara, isso aí em algum momento vai acontecer, né? Tipo... Algum de vocês dois tá passando informações privilegiadas, né, pros ouvintes. Eu imagino que isso esteja acontecendo. Não é, cara? Porque eu tá prevendo tudo, né, cara? Pois é, cara. A galera é meio... Pô, tô com medo desses ouvintes, cara. Só, por favor, se eu tiver alguma doença muito grave, por favor, me avisem logo pra eu poder, né, já me preparar, já que vocês sabem de tudo, entendeu? Pois é. E é isso. Se o Vasco não for voltar pra Série A também, me avisa logo pra me preparar. Eu queria deixar aqui também um abraço aqui pro Gabriel Sem Sobrenome e pro Vinícius Correia, que comentaram aqui também que não faltam nomes aqui, jogadores ruins, a gente tem aos montes. Flamengo 2015, por exemplo, o Gabriel até destacou bastante aqui, teve um monte de jogador ruim. É, foi o Flamengo de 2015 e Flamengo dos anos anteriores também, né, cara? Exatamente, foi o que eu comentei de volta. Mas assim, recebemos vários recados, né? E dessa vez recebemos vários e-mails também. Alguém quer ler o primeiro? Pois é, cara, eu queria ter o prazer aqui de começar, cara, porque eu queria ler o e-mail do nosso grande amigo Comandicon aí. Aqui quem fala é o seu velho amigo Comandicon. Como ouvi no último boleiragem que vocês estão carentes de e-mails, resolvi mandar o meu primeiro e-mail. Tá vendo, cara? Nego, pô, ainda joga na cara da gente que só tá mandando porque a gente pediu, cara. Putz, tô 20 anos. Eu ali no canto da rua, fumando crack. Eu vi que você tava na merda. Aí eu peguei e te dei um trocado de e-mail aí pra você não morrer. Mas o pior é que eu vou continuar pedindo. Continue mandando. Manda mais. E ele continua assim. Estou muito contente de acompanhar o cast e ver a evolução técnica, principalmente a sonoplastia em background do pinto amarelo que fica atrás do pombo, o Paco Rabanne. Acredito que seja para lembrar algum sobrinho latino do qual ele não é parente. Isso. Tem explicação, pombo? Não. Esse moleque é um viado, só que eu queria falar. Outro ponto é a participação colorida do ilustre Pluffy. Ele abrilhantou muito o cast dando informações insider sobre a indumentária estratégica dos jogadores do Fluminense, aquele clube que utiliza a cor grená. É, a grená realmente é um belo nome de cor, né, cara? Acho que você sabe. Tá falando de tricolor, né? Deixa eu só dar um parênteses aí. Vou colocar um parênteses. Né? nessa parte aí do nosso amigo aí que tá querendo usar alguém de homossexual, né? Esse rapazinho aí, esse rapaz polêmico. Informações insider sobre a indumentária estratégica dos jogadores do Fluminense. Eu quero que vocês me digam qual é a chance de uma pessoa que usa esse trecho aí, entendeu? Não queimar sua rosqueta, por favor. Bom, é um vocabulário rebuscado demais, né, cara? É um vocabulário muito rebuscado, cara. Ele continua aqui dizendo, também deu opiniões, falando do Pluff, né? Também deu opiniões embasadas de quem joga no outro time, com sensibilidade e sensualidade, isso aí é o que ele tá dizendo. Isso leva a pedir que coloque o Pluff no quadro fixo do programa. Olha aí, ó, já é o primeiro... O cara aí já solicitando. Primeiro não, né, cara? Já temos um número razoável de pessoas aí solicitando isso. É, e ele complementa dizendo aqui que ele acha que isso diversifica o público e atende o preenchimento de cotas do programa. Ou será que a cota já foi preenchida? Eu acho que essa forma assim é pobre. Ele termina com um abraço e um carrinho por trás, o que eu acho que é muito melhor do que um carinho por trás, por exemplo. Né? Com certeza. É isso aí, mal vacilo. Não é coisa de amigo, não, da carrinho dos outros. Fala de amigo que dá carrinho dos outros. O nosso próximo e-mail é do ilustríssimo Gustavo, cara. Ilustríssimo Gustavo, ele diz o seguinte. Fala aí, bandiputa. Estou mandando esse e-mail pra parabenizar vocês pelo podcast. Está no mesmo nível de zoeira infinita que nem o falecido Tanguinha. Pombo sem filtro, chacal sendo mais racional. É, isso aí que tá dizendo. Não sei muito, não. Ele diz aqui. Deve ser porque é o único flamenguista do cast. É, muito travesti e viado, como sempre, nos programas. Há muito tempo que eu não vejo podcast que tratava somente do esporte, principalmente do nosso querido e abençoado futebol. E com muita sacanagem também. Em relação ao programa de piores jogadores de futebol, queria ressaltar alguns jogadores que ficaram faltando, como a grande zaga de 2007 do Flamengo, com nomes sensacionais como Moisés e Irineu. Juro que até 2015, já que a zaga do nosso Mengão esse ano tava uma merda, quase igual, não tinha visto dupla tão zoada como essa. Inclusive o Irineu tem um momento memorável, que na Libertadores, fora de casa, ele fez um gol, mas o juiz anulou por impedimento, e ele ficou comemorando por muito tempo sem se dar conta de que o gol tinha sido invalidado. Ele diz aqui, outro jogador horroroso que me lembro é o nosso grande Clayton, cara que veio de um time pequeno aí que me esqueci o nome. Caralho, Clayton, cara. O Cleiton era aquele maluco que ele tava com o olho na defesa e no ataque ao mesmo tempo, né, cara? Ele era o cara super consciente e a galera dizia que ele era vesgo, cara. Quanta bobagem. Pois é, ele diz aqui, ó. Era volante e logo chegou o capitão. O cara não sabia correr, não sabia dar passe, não sabia dar bote. A única coisa que fazia o jogo inteiro era bater palminha pra tentar incentivar o time. Ele, poxa, o cara com a visão que ele tem. Ah, olha só, tá vendo? Caralho, eu juro que eu não li o comentário dele. Eu tô, o cara com a visão que ele tem tinha que ter feito muito mais. E até deixa aqui falando pra galera que se quer procurar a foto dele no Google vai entender. Queria aproveitar também porque eu discordo do que foi dito sobre o Ibson. Na segunda passagem dele pelo Flamengo, 2007, 2008, 2009, ele jogou muita bola. Ele e o Fábio Luciano, com certeza, carregaram aquele time em 2007 até a Libertadores. Em 2008, apesar daquele vexame para a América do México, ele também foi muito bem, inclusive sendo um dos artilheiros do Flamengo naquele Campeonato Brasileiro, tendo até metido um hat-trick no Palmeiras com direito a gol de letra. Cara, é verdade! E terminou o campeonato com 11 gols, acho. Em 2009, ele teve pouca participação, já que em julho desse ano o empréstimo do Porto havia acabado e ele acabou retornando. Na terceira passagem dele foi bem desastrosa, confesso. Então, na verdade, o Goku tem razão. É porque eu tava confundindo a segunda passagem dele pelo Flamengo com a primeira, entendeu? E aí, realmente, ele jogou bem nessa época. Mas é porque depois disso, eu vou te dizer que o Ibson, nos últimos anos, ele justificou cair aí dentro, cara. Assim, ele não caiu de gaiato nessa lista, não. Mas assim, o Goku tem razão, assim. Eu que me equivoquei. Mas assim, perdoem aí. Entendeu? Esse negócio de ser velho acaba com a gente, mas é isso aí. E ele termina aqui dizendo o seguinte: é isso aí, rapaz, continua com um ótimo trabalho e me chame nos próximos que eu apareço, eu acho. Então, pode contar aí, cara, que o convite vai rolar em breve, não demora. Mas vem a pé, cara, não vem de carrinho não, que... Pô, o ouvinte deve ficar ouvindo essa piada e não tá entendendo nada. Não, mas a intenção é essa, não quero que ninguém entenda nada, entendeu? Quero que todo mundo se foda. Sacanagem! Não vou contextualizar, né? Porque eu tava aqui pensando, né, cara, pô, os ouvintes estão lá participando, o cara manda uma dessa, cara, o que, é que a gente fala agora pro Gabriel Silva que mandou um outro e-mail aqui, cara? Pô, o cara falou aqui que, pô, jogadores ruins, os times cariocas tiveram muitos durante os últimos anos. Bem, esse podcast vai ter atração em vídeo? Antigo Tanguinha sempre prometia e nunca tiveram, e aí terão? Cara, a gente ainda não tem a noção exata se a gente vai querer partir pra vídeo, a gente tem que se estabelecer primeiro com o podcast, etc. A gente tem que saber o nosso ritmo de produção também, porque todos nós trabalhamos em outras atividades, então fica, a gente tem o tempo contado aí pra isso. Então, se a gente se empolgar e se a gente conseguir aumentar algumas horas do nosso dia, assim, pra 27, 28 horas, talvez a gente consiga. Eu tô precisando, cara. Eu tô com 3 empregos e eu tô tentando fazer o podcast, tá complicado esse negócio, cara. Pode crer. Caralho, o cara é o pai do Cris, né, mano? Caralho. Puta que pariu. A segunda pergunta dele foi o seguinte: o Vasco foi rebaixado. Tem alguma explicação, pô? Porra, de novo, eu tenho que imitar o Bruno, cara? Não! Cara, não tem explicação mesmo não essa porra, tá ligado? O João Santana bebeu pra caralho, entendeu? A gente achou que tava classificado já, tá ligado? É isso aí. Vamos mudar de assunto. Vamos falar mais dele, não. Vamos falar aqui do e-mail do Fabrício Fini, né, cara? Pô, ouvinte que tá todo episódio aí comentando, mandando e-mail, né, cara? Pô, muito melhor, né? O Fabrício Fini fala assim: salve, rapaziada. Meu nome é Fini, mas não sou rico, não. KKK. O KKK a gente lê, cara. KKK aqui não pode, não, cara. KKK tá proibido. Não, só pode. Só nenê. Não tem a ver com a bala, mas vou patrocinar vocês sim. Bota a banana Fini aí no site. Ui. Sacanagem, é isso, né? Vai botar a banana aí, cara. Você tem que começar com o pombo, cara. Então a sua banana é Fini, cara. É isso mesmo? Você tá falando? É isso, a banana é fininha. Da hora esse cast. O que tem mais por aí é jogador ruim. Fora que sou corintiano e só 2015 tinha 3 assim: Wagner Love, Romero e Malcom. Tudo bem que lá pro meio do campeonato eles decidiram acordar, mas não consigo esquecer os lances furados que eles fizeram. Mesmo torcendo, até agora não sei se ganharam o campeonato por roubar ou jogar mesmo. Provavelmente os dois. Cara, foi por roubar, cara. Bem mais por roubar. Roubando, cara. Todo ano ele, assim. Esse cara é corintiano, cara? Corintiano. Cara, tô impressionado, porque um que ele sabe escrever. E o outro que ele tá admitindo o roubo, cara. Olha só, acho que ele tá buscando a redução da pena, deve ser. E ele continua aqui com... É, agora que metade do time foi comprado, podia levar só esses cornos, mas levaram os principais do time. Ainda o Pato, que nunca fez nada no Corinthians, vai voltar. Só jogava bem no São Paulo porque é viado. Olha as revelações aí, cara. Cara, que preconceito. Eu ia falar, mó preconceito, cara. É absurdo isso, cara. Você por acaso ouviu em algum lugar as pessoas dizendo isso, cara? Você pegou com referência que base pra falar isso aqui? Ainda mais nesse podcast que ninguém zoou o Fluminense, não zoou o São Paulo. Você tá muito conveniente, cara. Pois não, é, cara. Não quero fazer cara. O cara é um pato que queria ser cisne, mas pô, isso não quer dizer nada, entendeu? Ah, pô, nada a ver, cara. É só porque ele se integrou ali com o Ganso ali, né, cara? Pô, não tem problema isso não, cara. Foi deixa verdade. Os bichos, cara. Nada a ver isso aí, cara. Assim, mas um outro e-mail que a gente recebeu aqui, cara, foi um e-mail muito interessante, que tem uma historinha aqui. Tem uma historinha pra gente descobrir, que é o seguinte. O e-mail é do Pedro Santos. Inclusive, o Pedro, pô, grande flamenguista aí, bom de bola. Aquele rapaz, cara, amigo. Que o sol bate nele e recebe os raios de volta, assim. Pois é pra ofuscar o adversário. Pra ofuscar o adversário. Tipo assim, o Pedro é o cara que eu conheci ele com 12 anos. Ele já refletia toda a luz do sol assim na cabeça dele. Pô, ia brilhar muito em Corinthians, então. É, ia brilhar muito. Ele brilha muito em qualquer lugar, cara. Ele brilha sem luz. É isso aí. O Pedro, a gente fina mesmo jogar no time do Pedro, cara. É. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Fala, boleiragem. Passando pra deixar meus parabéns pelo site e posts. A edição está muito boa. Os programas estão bem dinâmicos, com os assuntos fluindo naturalmente. A galera tá afiada. Aproveitando o tema do primeiro cast, quero compartilhar uma breve história de flamenguista. Numa semifinal entre Flamengo e Vasco, na qual o Ricardo Gomes teve o AVC, um engenhão lotado, maior aglomeração antes do cordão de isolamento, etc. Passando por ele, meti a mão no bolso pra pegar o ingresso e entrar no estádio. Cadê? O mesmo tinha sido roubado pela minha própria torcida. Eu, puto da vida, voltei pra aglomeração e, como autêntico rubro-negro, meti a mão no ingresso de outro e vi o jogo tranquilamente. Hoje é o dia... Caralho, cara. Hoje é o dia da sinceridade, cara. Todo mundo se assim. Pois é, né, cara. Afinal, dizer aqui, ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Nossa, aí ele deixa aqui um plenamente satisfatório. Não faço mais isso. Ainda bem, disso eu tiro uma teoria, cara. Se você for ver, num jogo do Flamengo, ninguém consegue ser roubado. Entendeu? Porque, na verdade, os torcedores roubam uns aos outros, meio que como um hobby, tá ligado? Tipo assim, vamos roubar em circo. Aí, tipo assim, é tipo uma batata quente, tá ligado? Você chega, alguém pega o teu ingresso, você pega o ingresso de outro, pega o ingresso do hospital. No final das contas, vai dar a volta e o teu ingresso voltar pra você. Porque na verdade eles estão ali naquele momento juntos, aglomerados, só praticando a arte do roubo, entendeu? Pois é, treinamento intensivo. Ele termina dizendo o seguinte: mandem um salve pra galera da Canelada de Sábado, forte abraço. Pô, com certeza, cara, abração aí pra todo mundo aí lá do grupo da Canelada de Sábado, que é a pelada que nós participamos, né, cara, que o queridíssimo Pomba é o presidente. Opa, não. Tem presidente não, cara. Lá eu sou o Pomba. Enfim, mas assim, o Pedro é o cara que joga muito bem, é um flamenguista que, se você não soubesse que ele é flamenguista, você ia achar que ele é honesto. Aí ele vem, manda um e-mail desse e você vê que o cara é realmente flamenguista. Cai a máscara, né? É, e continuando, a gente recebeu aqui um e-mail muito maravilhoso, um e-mail grande, gigante, um e-mail pulsante, assim, brilhoso. Né, tenro. Opa, eu parei aqui porque, né, fiquei empolgado. Mas assim, a gente recebeu um e-mail do nosso amigo Andrew de Souza Alves, cara. Andrew de Souza Alves, que já mandou e-mail anteriormente, não foi? Esse puxa, ele mandou e-mail, comentou no blog, mandou comentário lá no Facebook também. O cara tá on fire, né? É, eu acho que o Andrew, porra, mereceu aí o 20 da semana aí, cara. O 20 do episódio. O 20 do episódio. Será? Né, o bola cheia do episódio? Vai depender do e-mail dele, eu acho, cara. Não sei. Se vai que o e-mail dele foi uma merda. Ah, é, pode crer. Vamos descobrir aí, então. Mas ele manda aqui. E aí, cambada de boleiros que curtem uma via... Quer dizer, saca de viado, né? Ninguém curte viado, não, cara. Pô, só no que, rapaz? Sacanagem. Então, ele falou aqui, quem fala é o Andrew Alves, 19 anos. Ele tá com aquecituba, São Paulo. Design gráfico e... São Paulino! Caraca, foi um combo. Ah, combo. Meu Deus do céu, cara. Aí não dá, né, cara? Ouvindo São Paulino já é. Pô, realmente. São Paulino e designer, cara. Se no final do e-mail dele tivesse escrito enviado no meu iPhone. Aí, meu parceiro, se não tiver, vai passar a ter aqui. Mas, cara, o cara é São Paulino e é designer, né? Acho que eu vou ter que ler o e-mail dele com voz de São Paulino, né, cara? Prevejo piadinhas envolvendo minha sexualidade em 3, 2, 1. A gente se antecipa. Eu já comecei antes de 3, 2, 1. Ele coloca aqui, ótimo tema, pode ser repetido várias vezes, porque o que não falta no futebol brasileiro é jogador ruim e zoeira. Irei me concentrar falando sobre os péssimos jogadores que já passaram e ainda jogam no meu time. Pensando em SPFC, não é SPFW? Pois é. Acho que confundiu aí. Pensando em SPFW, jogador ruim, o primeiro nome que me vem à cabeça é do pedreiro na lateral, lendário Cristiano Reinaldo. O cara é tão ruim que os torcedores ficaram felizes quando ele toma cartão ou se lesiona, porque ao invés de desfalcar o time, na verdade ele reforça. Temos também a zóia da base, zagueiro Lucão. Puta merda, esse filho da puta é ruim. O jogo pode estar praticamente ganho, mas o Lucão, se estiver na zaga, fudeu. A chance dele entregar a paçoca é muito grande. Outros nomes que me vêm à cabeça são do Rafael Toloi e o Douglas. Diga-se de passagem, começaram no Goiás. Por isso, não menos pior, o atacante Osvaldo, que hoje atua no Fluminense, no começo ele era tido como promessa no São Paulo. E no começo, ele realmente fazia gols. Mas era o mesmo caso do Zé Love. O time tinha o Zé Adson, Lucas e o Luiz Fabiano, então colaborava bastante. Então, cara, realmente, cara, mais de um ouvinte aí tá confirmando aí nossa teoria sobre o Goiás, assim, que são caras que aparecem no Goiás, parecem que vão ser bons, os outros times vão pegando aí e realmente descobrem que os caras são de grandes merdas. É, deixa eu continuar olhando o e-mail dele aqui. Precisa ser ainda na voz de tricolor, não? Não. Segue na voz normal, que tem gente ficando excitada. Ah, então tá. Então, na minha vai ser pior. É, se eu for continuar falando de jogadores ruins, vou passar a noite toda escrevendo, então paro por aqui. Isso ficaria melhor na voz gay. No mais é isso. Continue com um ótimo trabalho e já viraram meu podcast de futebol preferido. Provavelmente é o único que ouve, né? É, exatamente, é o único que ele conhece. Foi você ou bem, cara? Até mais. Mas a gente agradece, cara. A gente fica feliz. Isso aí. Então, beleza. Eu fui o ouvinte da ouvinte Bola Cheia, né? O ouvinte da semana. Bola Cheia da semana é o Andrew Alves. Andrew Alves, com um nome que já é bem sugestivo. Andrew. Na semana que vem, ele vai poder fazer uma pergunta para nós respondermos de coração aberto, como foi o caso do ouvinte Bola Cheia da semana passada. Foi o Lucas Lima, não é isso? Lucas Lima, exatamente. É, o cara comeu a Sanji, mandou e-mail, foi escolhido o ouvinte da semana passada e mandou e-mail de novo essa semana. Eu vou ler isso, o e-mail dele, exatamente. Então. Ele fala aqui. Primeiro ouvinte da semana. Estou orgulhoso. Sim, sou eu, Lucas Lima, de Santo André. Ah, manda um abraço pro Flamengo. Se eu estivesse na gravação desse programa, citaria o Corinthians de 2007, que tinha o grande Clodoaldo, que reza a lenda que ele era zagueiro e a diretoria contratou achando que ele era atacante. Isso explica muita coisa em caixa alta. Ele bota aqui, temos o grande Finazzi. Foi bem na ponte e nos grandes, né? Nos grandes. Ah, ele é corintiano mesmo. E na ponte no grande, né? Fez nada. E o Bill? Tava foda no Curitiba, hoje em dia foda-se. É, foda-se é um bom resumo de como ele é atuado. Pois é. Enfim, hoje em dia, de novo, ele gosta bem, né, de reforçar os termos que ele usa nos e-mails. Hoje em dia, o time que aposta benzão é o São Paulo. Sempre contrata de baciada e no fim, no ano, dispensa 20 dos 19 contratados. É bom de conta também esse corintiano. É, mas entendi a intenção dele. E foi tipo o Palmeiras, né? Ano passado também, o Palmeiras contratou, sei lá, o time inteiro, 23 jogadores, sei lá. O Palmeiras contratou o time inteiro e na hora de mandar embora, assim que ele mandou embora, eu tenho um moleque da base, assim, achando que era do time também. Então tá, aí ele fecha aqui o e-mail dele, tá? Eu zoei aqui, mas só porque eu tenho recalque de corintiano, que tirou o Mundial do Vasco. Mas tá tranquilo. Ele colocou aqui a pergunta que ele fez jus, né? Fez por merecer, quando ele foi ouvinte da semana, né? O ouvinte Bola Cheia da semana retrasada, né? Ele colocou assim a pergunta, que é a seguinte: meu questionamento é: se o time de vocês tivesse sido vendido para a China, com a grana que vocês ganhariam, o que vocês fariam? São tantas possibilidades, cara. Olha, ele colocou aqui, ele meio que limitou a gente, né? Ele colocou três opções aqui já pré-formatadas aqui. Não, mas ele limitou a gente ou ele tá sugerindo o que a gente poderia fazer? Eu acho que são sugestões, né? Mas tratando de um corintiano da quebrada, eu acho que ele tá meio que impondo isso pra gente, né? Senão a gente vai ficar mal aí na pista, tá ligado? E quais são as opções que ele sugeriu aí? Opção A, compraria um passe da Carolzinha com o Renato Gaúcho. Opção B, colocavam a Jéssica Esteves no formol. C, gastava grana em travesti, puta e droga. E quem sabe, alguns reforços para a sua equipe. Então, sinceramente, se meu time fosse vendido para a China e eu arrecadasse um dinheiro considerável com isso, eu ia com certeza contratar uma consultoria de investimentos, entendeu? Para fazer esse dinheiro render muito mais. Uhum. E aí, assim, viver provavelmente dos dividendos das ações que eu tivesse comprado. Então, interessante. Pensar em alguma coisa nesse tipo, entendeu? Eu ia fazer o meu dinheiro gerar mais dinheiro para mim e eu ia ficar cada vez mais rico. Uhum. Dentro dessas opções que o ouvinte citou, eu acho que, assim, todas elas são um pouco complicadas, assim, né? Talvez comprar o passe da Carolzinha com o Renato seria também uma possibilidade interessante, porque eu poderia agenciar a menina. Olha, entendeu? Só. Trabalhos como modelo. Come modelo? Tá comendo bem. Eu como modelo. Com certeza, eu deixaria que ela posasse nua pra tirar justamente mais dinheiro, que é o que o Renato não quer que ela faça, e por isso ele está perdendo grana. Então, acho que seria a possibilidade que eu ia escolher. Que então. Você escolher a primeira opção lá. É, o Robinho quer escolher alguma? O nosso amigo Robinho? Assim, eu não contrataria uma firma de investimento, mas eu aproveitaria que os juros do país estão num nível estratosférico, colocaria a maior parte desse dinheiro em algum título público atrelado à Selic e aproveitaria os rendimentos para investir em alugar certas coisas, como por, em vez de comprar, por exemplo, o passe de alguém, como você disse, eu não compraria não, cara. Eu usaria só o rendimento da parada para alugar os passes das pessoas para determinados eventos. Por exemplo, você pode alugar a Carolzinha para participar de um evento grande, você paga uma comissão pequena para ela e ganha dinheiro em cima dos caras que vão participar do evento. Sabe aquelas festas comissionadas? Então. Sim, é um bom investimento. E você, Nobre Pombo, o que faria com o dinheiro? Bom, eu na verdade, eu considero um ponto muito importante, né, nessa indagação do nosso amigo, que vocês talvez não tenham considerado. Esse suposto time mesmo, ele foi vendido para a China. E a gente sabe que talvez a China tenha pago por esse time, não com moeda, de fato, né? Não com dinheiro, não com valores financeiros, e sim talvez com ações que eles são abundantes. Então, é bem provável que ele tenha pago com escravos chineses e produtos da sua produção, que é muito abundante, né? Que é de produtos tecnológicos e insumos relacionados, né? Então, acredito que provavelmente eu teria, então, um container, né, cheio de escravos chineses e componentes eletrônicos, o que me permitiria, de repente, né, criar uma fábrica aqui para poder revender esses produtos, né, no lugar que realmente é abundante, né, dessa demanda, que é o mercado popular da Uruguaiana, aqui no Rio de Janeiro, né, e eu poderia aproveitar o giro desses produtos, né, que poderiam ser construídos, né, no próprio local, e permitiriam com que eu praticasse um preço muito abaixo do que já é no mercado, né, que a gente já sabe que é um preço muito baixo, e com isso gerar mais valor para aí sim transformar isso em dinheiro e fazer gerar uma máquina que me faria ter ganhos suficientes para sustentar um clube, né, até maior do que o que eu já tinha, né, que no caso do Vasco não é muito difícil. Pensamento empreendedor. Ou você pode simplesmente trocar isso por ações do Alibaba que valem mais do que dinheiro. Vale mais do que dinheiro, exatamente. Ou então eu posso usar todos os meus chineses para matar cachorro, transformar em carne, alimentar as pessoas, né, em novos empreendimentos que podem vir a substituir os chinas da vida, né, que a gente tem. Cuidado com as suas palavras, flango. Pombo. Show, flango. Que flango. Então, galera, e na onda de cumprir as promessas aí, já que a gente tá entregando o que a gente prometeu pro 20 da semana, a gente vai entregar também a narração do gol que tinha sido prometido, né, em algum dos programas anteriores, que foi o gol do Túlio, narrado pelo nosso glorioso Pombo. Mas antes disso, eu queria trazer para vocês aqui as opções da enquete pro próximo programa. Número 1, o Robinho, narrando o gol de falta do Pet no jogo entre o Flamengo e Vasco, na final de 2001, Campeonato Carioca. Eu, Chacal, narrando o gol que não foi gol de falta do Douglas no jogo entre Flamengo e Vasco em 2014. Esse é interessante. Acho que não, hein? E o Pombo narrando o quarto gol da Alemanha contra o Brasil na Copa de 2014. Se alguém se lembrar qual foi o quarto aí. Pô, esse é o melhor, cara, porque você tem que descobrir qual foi o gol que vai ser narrado, pô. Isso vai ser legal, vai ser uma surpresa legal pra todo Exatamente. Mundo. Exatamente, tem um componente de mistério ali, de surpresa. Acho que todo mundo vai querer saber, vai querer lembrar qual foi esse quarto gol aí entre o Brasil e a Alemanha. Mas beleza, vamos seguir pro gol do Túlio. E bem, amigos, estamos aqui reunidos nessa noite de quarta-feira, dia 26 de março de 1996, para televisionar um incrível jogo de futebol, Botafogo do Rio, Universidade do Chile. E nesse momento, a gente pode observar aqui, além da telinha, o pombo menino, o pombo moleque, né, o pombo de raiz, o pombo que está em casa triste no seu sofá branco, porque a sua mãe não foi sorteada, infelizmente, dessa vez, no Papa Tudo que Páscoa. Pombo que ainda anda meio triste com a morte dos mamonas assassinas, impressionado com o ET de Varginha, que, por outro lado, está empolgado com o próximo episódio de Super Campeões, querendo saber qual a próxima forma a bola vai tomar depois do chute do Oliver Tsubasa, ou do Kojiro Kueka, quem sabe. Mas vamos deixar o menino Pombo de lado. Né? Essa semana a gente distribuiu aí 12 malas diretas, né, para os torcedores do Botafogo que estão sempre conosco. Um abraço, Mu, Carlinho, Zequinha, Manuel, Joãozinho, Carla. Se estiver esquecendo de alguém, por favor, me desculpe, mas a gente mandou esse agrado aí para vocês, até para economizar um pouquinho com o espaço televisivo. A gente sabe que os dias de hoje não estão fáceis, não é mesmo? Voltando para o jogo, Wagner do Boné, fala a bola de lado para o Wilson Botado, que toca para Gonçalves. Gonçalves joga de lado para Videmar. Videmar que faz a tabelinha com o Dauri, que lança o Betinho. Betinho divide com o goleiro, bola sobra para Túlio, maravilha, Túlio Maravilha está só assim, embaixo da trave. Peraí, ele parou para perguntar. Eu acho que ele está tentando falar com o técnico. É, ele está tentando pegar a instrução, as pessoas estão esperando o que ele vai fazer. O que está acontecendo? Peraí, saiu o Gonçalves lá da zaga para falar alguma coisa com ele, falou rapidinho no ouvido dele e bateu o chocanhar. Que isso? Gol! Que é isso? De calcanhar vale tudo agora? É impressionante. Jogador profissional contra o time católico faz um absurdo desse. Apesar disso, os outros 5 torcedores do Botafogo que estão no estádio comemoram muito. Estão exaltados ali. Peroba, Magno, Daniel, Cassiano e Borba, né? É, cadê o Borba? Ah, o Borba deve ter ido no banheiro. Mas deve estar muito feliz também lá no banheiro. Túlio chegou aqui no repórter e quer falar alguma coisa? Acho que ele quer falar alguma coisa. Peraí, vamos ver o que Túlio. O perdedor justifica e o vencedor comemora. É isso aí, galera. Valeu, Borba. Abraço. Então, galera, para iniciar o nosso assunto, eu queria destacar aqui um grande vexame que me deixou muito feliz na época, que por incrível que pareça, é uma vitória do Vasco. Olha, o pessoal pode estar pensando, como assim, Chacal ficou feliz com uma vitória do Vasco? Sim, cara, eu fiquei. Eu fiquei porque o Vasco venceu esse jogo contra o time de uma empresa de ônibus chamada Breda Rio. Só que não é um time patrocinado pela empresa de ônibus, é um time formado pelos trocadores, motoristas e fiscais da empresa. Pessoas que passam 8 horas por dia sentadas... Exatamente. Os pés do cara, tipo, ajudar a passar uma roleta ou pisar na embreagem. É em verdade. Tipo isso. Não, então, tinha o servente também, tinha o cara que lavava o ônibus depois. Cara, isso é tipo o time de porteiro, velho. O cara sentado o dia inteiro é o jogo dos garçons. Aí, porra, é? O porteiro sempre pesca de garçons, porque será? Cara, faz Exatamente. O seguinte: você tá achando ruim o time de porteiro e o time de garçom? 3 da manhã tu vai lá no aterro do Flamengo lá e baixa um contra os caras lá pra tu ver se sobrevive. É sinistro, velho. Se botar o Vasco hoje, pode contra o time dos porteiros lá, não sei se ganha não, filho. Pô, os porteiros da Copacabana destrói o Vasco. Né? É, os caras jogam todos os dias, né, cara? Joga todo dia. Nenê Canelinha, vai lá, se fode, filho. É, esses caras aqui jogavam só uma vez por semana, né, cara? E depois do trabalho ainda por cima, né? Não, na verdade, o jogo contra o Vasco foi depois do trabalho. Vários deles tinham participado normalmente do expediente e foram jogar contra o Vasco. A grande maioria do time estava fora de forma, entendeu? Vários jogadores com barriguinha, não sei o que, tipo, só Valtinho jogando. Esses entraram só no segundo tempo, cara. No primeiro tempo foi a galera mais bem preparada. Não, mas tinha vários no primeiro tempo também. É que no segundo entraram os tios gordinhos. Ó, o Vasco foi lá e botou o time em reserva também, o que não ajudou muito. Mas eu vou dizer o seguinte: a vitória do Vasco, por que foi tão emblemática? Porque foi por 1-0 e foi com gol contra. O jogo aconteceu em 2005 e o Vasco não conseguiu fazer um gol no time dos coroas, trocadores de ônibus, cara. Contra do motorista do 485. O cara voltou com um não, parou lá na Penha, falou: não, pode jogar com o Vasco agora, seu Jovário. Pegou o 472. Ele meteu o gol contra e ganhou 5 ingressos pra ver o jogo do Vasco depois. Aí. Cara, o pior de tudo, cara, é que o Vasco tinha Romário e Alex Dias, cara, que eram dois goleadores. E assim, pois o Romário chegou a perder um pênalti, cara. Deve ter batido pra fora, né? Deve ter. Isso é treta do Eurico, cara. Assim, é que nem o pênalti que o Edmundo perdeu contra o Vasco, porra. Isso aí, pô. Os caras falaram assim: olha só, o maluco da Breda, ele pagou a água desse mês aí. A gente tá aí. Entendeu? Tá tranquilo, o cara já adiantou o nosso lado. Pô, vamos ganhar deles ali, mas vamos ganhar tranquilinho ali. Vamos fingir que o jogo foi duro e tal, pra todo mundo ficar feliz. Pois e é, eles vão pagar a passagem de ônibus de vocês pra casa, vai ficar tudo certo. É, mas você tem uma noção, cara? O Renate, que era o técnico na época, ele ficou tão bolado que o time dele não tava fazendo gol, que ele tentou estender o primeiro tempo, cara. E o primeiro tempo durou 60 minutos, cara. Aí os caras da Breda pediram pra parar, que eles não aguentavam mais correr. O Romário era goleador, mas ele já não fazia gol há 3 jogos, né? Tinha uma parada dessa também. A torcida, puta que pariu, só faltou 14 pro Romário fazer mil. Há 10 jogos falando isso, tá ligado? É, cara, isso foi uma boa época de se ver, a época do pré-mil. Tem que lembrar também, cara, que tipo, os caras sabiam se defender, né, cara? Que outro time no mundo sabia usar melhor de volante que esse time aí? Caralho, que piada de saco. Deixa eu ficar uns abertos. Quanto é que era a passagem de ônibus nessa época aí? 1960? 2005? Deve ser, né? A 2005 foi um ano muito bom pra história de Vasco, cara. 2005, o Vasco conseguiu jogar um jogo em São Januário pela Copa do Brasil e perder de 3-0 pro Baraunas. Caraca. Alguém sabe de onde é o Baraunas? É do Rio Grande do Norte, cara. De Mossoró, cara. Cara, de Mossoró, cara. Eu nunca tinha ouvido falar em Baraunas na vida. O Vasco tomou 3-0 com gol de Cícero Ramalho, que tinha 40 anos e era gordinho. Tem mais um Valtinho. É, mano. Cícero Ramalho. Que velho, cara. É, mas o cara era, pelo menos ele era um atacante goleador. Lá na terra dele ele era chamado de Cícero Romário. Pois é, cara. Esse cara tinha muito cara de ser um daqueles caras que saíram na matéria do Globo Esporte. Ah, conhece jogadores que já tem 1000 gols. Aí. Cícero Ramalho, artilheiro do Ceará, contando todas as peladas de churrasco, já tem 1714 gols. A média de gol por partida lá é 13 gols, tá ligado? 13 gols. Pois é. O próprio Romário, cara, depois que saíram do primeiro jogo, o Romário falou assim, não, a gente tem que tomar cuidado com aquele jogador que a gente viu, que ele tá falando do Cícero Ramalho, e que o cara é perigoso e tal, a gente tem que ter atenção nele. Aí o nego não prestou atenção nele, deu no que deu, né? Cara, o Vasco passou, né? Barões ou não? Não, o Vasco foi eliminado pelo Barão. É, Romário saiu reclamando, você já tem que protestar mesmo, tem que xingar, xingar todo mundo. O jogo aqui no Rio foi jogo de volta. Eu não lembro quanto foi o jogo de ida. Foi lá. O jogo de ida foi aqui, eu acho, e esse jogo foi lá, né, em Mossoró, porque tava cheio de torcedores de Mossoró lá. Não, foi em São Januário, cara. Não, o pessoal viajou pra São Januário, viajou pro Rio, entendeu? É, na Copa do Brasil, o time grande joga depois. É, porque nessa época tinha isso, é. Não, tem uma parte escampada ali atrás de São Januário, eles deixaram os cavalos, as carroças ali, tudo pra... Caralho, e o Vasco tinha Petkovic, Romário... É. Alex Dias. Alex, tá tudo errado nessa parte. Tudo errado, também, né? É. 2005 que foi um ano muito mágico. Aí, não é goleada, assim, mas pra mim foi uma decepção também, cara. E tem a ver com o Vasco. Que foi esse, eu tava em São Januário, assim, eu tenho pra contar. Porque foi aquele jogo na semifinal da Copa do Brasil, se não me engano foi em 2008. É, Vasco Sport. Que o Vasco precisava, o Vasco perdeu o primeiro jogo, acho que de 2-0, o Vasco precisava vencer por 3-1, negócio assim, por 3-0, sei lá. E aí o Vasco, pra poder classificar, aí o Vasco conseguiu fazer 2-0 aqui, com um golzinho no final do Edmundo e tal, não sei o que, maior emoção, todo mundo, caralho, o Vasco conseguiu e tal. E aí o jogo foi pros pênaltis. Pros pênaltis. É, foi 5-4. Ah, sim. Mas o Sport depois foi campeão da Copa do Brasil, né? Isso, aliás, já que tá falando de vexames de futebol, isso foi um vexame do jornalismo esportivo. Porque o primeiro jogo dessa final, o Corinthians ficou de 3-1. Fez 3-0 em São Paulo, e aí tomou um gol do Carlinhos Bala no finalzinho. E aí, meu irmão, a crônica toda. Não, o Corinthians já é campeão da Copa do Brasil, porque não sei o que, o Sport tem que ganhar de 2-0, não sei o que. Aí chegou lá, perdeu 3-0. É, sempre. E aí, o Luciano do Vale, que morava em Recife, né, na época, ele. Uhum. Quer dizer, morou em Recife até morrer. O Luciano do Vale falou pra cara, falou: isso aqui, ó, é uma lição aí pra crônica do Sudeste, que fica subestimando o meu Nordeste aqui, não sei o que. Vamos falar dessa lâmina de barbear agora. Mas, cara, a Copa do Brasil sempre tem essas surpresas e sempre tem aquele jogo em que todo mundo considera um time já classificado. Ah, o Atlético Mineiro teve aquela parada do Eu Acredito lá, que conseguiu se classificar, precisava ganhar de 4-1 do Flamengo e conseguiu ganhar. Precisava ganhar de fazer 4 gols no Corinthians também, não me lembro se era exatamente isso, conseguiu ganhar. E, cara, mas o mais emblemático de todos foi Flamengo e Santo André, que foi na Copa do Brasil de 2004. Porque os dois times chegaram na final, todo mundo deu o Flamengo como campeão, né? Era o óbvio. Aí o primeiro jogo, o jogo de ida, foi lá na casa do Santo André, porque o time que tem a melhor campanha decide em casa. E o jogo foi 2-2 lá. O Flamengo não conseguiu vencer lá, mas, pô, no Maracanã, o Flamengo, obviamente, vai atropelar o Santo André. Só que não. O Flamengo conseguiu... O rei do rock. eles não contavam com o Sandro Gaúcho e nem com o grande Elvis. O grande Elvis que fez o segundo gol, cara, do Santo André. Foi assim, foi um jogo muito decepcionante, foi uma vergonha inacreditável, porque, assim, com todo o respeito que a gente tem ao Santo André, a gente sabe que é um time que não tem grande expressão, né? Nessa época, esses times lá do interior de São Paulo, foi a mesma época do São Caetano começar a estar bombando, e no ano seguinte o Fluminense também perdeu, né? Perdeu pro Paulista Jundiaí, que era o Viruet depois, né? O que acontece? Esses caras estavam tendo muito dinheiro de prefeitura, né? Nessa época. E são cidades com muita indústria. E aí de gringolô, não sei se você lembra. Lembra quando mataram o prefeito de Santo André? Não, eu não me recordo. Ou de São Caetano, um dos dois, mas morreu, mataram o prefeito. E aí de gringolô tudo, todos esses times meio que acabaram, né? Então, aquela parada lá de times de interior de São Paulo, muito sinistros, assim, chegando em final, meio que acabou ali, 2005. Acabou por ali, morreu, né? Mas, cara, foi uma época impressionante, assim. Eles chegaram surpreendendo. 70 mil torcedores no Maracanã, realmente foi uma parada impressionante. O interior de São Paulo teve um vice-campeonato brasileiro, dois vice-campeonatos brasileiros, um vice-campeonato de Libertadores e duas Copas do Brasil. Pois é, o São Caetano foi vice da Libertadores, perdeu pro Olímpia, né? Exatamente, cara, impressionante. Cara, o Flamengo perdeu pro Santo André, mas a gente tem que lembrar que o Santo André eliminou outros grandes clubes também nesse ano, cara. O Santo André eliminou o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Sendo que, na semifinal, ele jogou contra o 15 de novembro, cara. O 15 de novembro que, inclusive, eliminou o Vasco. Logo no começo. Santo André e 15 de novembro. Santo André e 15 de novembro na semifinal, cara. O Flamengo, acho que era Flamengo e Vitória, se não me engano. O Flamengo tinha que ter respeitado mais o Santo André, assim, sabendo que ele tinha passado por gente importante, por times importantes, entendeu? Tinha ter chegado com um pouco mais de respeito. Foi um caso clássico de salto alto, né? Não tirando o mérito do Santo André. Santo André fez toda a campanha pra ser campeão, entendeu? Mas pra se jogar de salto alto significasse perder, de fato, o Fluminense nunca ganhava, não. Campeonato. Nada, é verdade. Aquela foto famosa do torcedor flamenguista com manga longa chorando na... Não sei se era geral ainda, se já tinha mudado, mas o maluco no gradeado era esse jogo do Santo André. Que é o maluco com a mão na cabeça assim. A capa, né, Flamengo na depressão, sempre essas coisas. Toda vez essa foto. É desse jogo aí. Cara, que dia triste, cara. Que dia triste. Pra você, pra mim foi muito bom, mané. Foi um começo de quinta-feira muito bom naquele dia. Se essa foto já ficou tão conhecida e foi tão usada, significa que o Flamengo dá muita pauta pra esse programa, né, cara? Ah, sim, cara. Cara, de vexame o Flamengo atende bastante. Acho que tem um artigo na Wikipédia, uma seção na Wikipédia que é vexames do Flamengo, mano. Se não tem, a gente vai criar, mané. Subseção. Vamos criar agora. Subseção, Libertadores. A página mais alimentada dos últimos 10 anos. Cara, o que tem de Flamengo jogando Libertadores e sendo eliminado na primeira fase, cara, é... Tipo, não tá no gibi, cara. Aí, gostaram da expressão de anos 50? Anos 50. Não tá no gibi. Então, mas... Cara, o Flamengo sendo eliminado na primeira fase, assim, é vergonhoso, é chato, mas não é tão marcante assim, sabe? Não é tão triste. Agora, um caso que foi muito triste e que eu lembro muito bem, ficou estampado, assim, na minha mente, foi o jogo do Flamengo contra o América do México. Porque, assim, o Flamengo tinha jogado, isso foi na Libertadores 2008, assim, só não foi um ano totalmente perdido, porque o Vasco foi rebaixado, aí deu pra, entendeu, deu aquele alento. 2008 não foi o Fluminense? Qual ele deu? Não, foi o Vasco. Foi o Vasco. Não, que foi rebaixado? Não, mas o Fluminense e a LDU não foi 2008? Foi Libertadores 2008, foi a final. O Fluminense perdeu pra LDU. Não, o Flamengo e Flamengo e América do México não foi a final, tô maluco. Não foi final, foi sei lá. Foi bom, cara. Foi muito bom aquilo. Mas assim, rapidinho. Tem uma parada legal de falar desse jogo, porque foi realmente um contraste pra mim. Porque isso foi no meio do ano, se não me engano, né? Foi no meio da Libertadores. Foi, mais ou menos no meio do ano. Nessa época, o Vasco tava numa fase boa. Embora tenha sido um ano que o Vasco foi rebaixado, no brasileiro, nessa época, o Vasco tava numa fase boa. Porque também tinha a Copa do Brasil e tal. E o Vasco tava na prévia de disputar aquele jogo contra o. Que eu já citei, contra o Sport, né? O Vasco tava bem na Copa do Brasil. Tava razoável no brasileiro. E esse dia, se vocês pesquisarem aí, foi um dia que o Vasco aplicou uma goleada. Se não me engano, foi 5-1 no Galo, em São Januário. Eu tava vendo o jogo lá em São Januário. 7 de maio. Então, e o Vasco jogou nesse dia contra o Atlético Mineiro em São Januário e aplicou uma goleada. Foi muito bom o jogo. O Vasco jogou pra caramba. Eu tava felizão. E eu tenho o costume de, quando eu vejo jogo do Vasco, eu vou ali perto, tem um açaí, uma barraca que vende hambúrguer e açaí, e vou ali tomar açaí, né? Porque a garganta já não funciona mais, né? Eu até imagino por quê, cara. Opa! Eita, que isso? Não, não. Desculpa. Fala não. Desculpa, pô. Desculpa, cara. Cara, não queria ir tão fundo. Pode ser, vocês podem imaginar que é isso, mas assim, a verdade é que eu xingo muito quando eu vou ver jogo de futebol, cara. Eu fico puto. Eu sou sempre aquele cara que puxa ou vai morrer pro juiz. Vai morrer. É foda. Mas assim, aí eu fico sem voz. Aí eu fui lá tomar meu açaí e tal. Quando eu cheguei lá, todo mundo, né, já tava oba-oba, Flamengo e tal, vamos pra final, pá, não sei o quê. E tá rolando o jogo lá. Daqui a pouco eu entro, um gol do América do México. Aí eu tô lá, passo mais um tempinho, alguns minutos, eu pego meu açaí, meu sanduíche e tô indo pra casa, né? Quando eu pego o açaí e o sanduíche, outro gol do América do México, eu falo, porra, tem que chegar em casa pra ver esse jogo, cara. Aí comecei a apressar o passo, quando eu botei o pé em casa, terceiro gol, cara. Eu já tava felizão da goleada do Vasco, cara. Bom, deixa eu te... Só fica triste comigo não, tá? Mas nesse dia, a goleada do Vasco, de fato, ganhou de 5-1. Foi do Corinthians de Alagoas. Ah, não foi não. Que isso? Foi Copa do Brasil. Foi Copa do Brasil? Ganhou do Atlético de 6-1, mas foi em julho já. Final de julho. Ah, é? Então... Tava bem ainda. Porque assim... E outra coisa, você ia ficar triste se eu falasse, mas assim... Essa época de maio, assim, no meio do ano... Tá acabando de começar o Brasileiro, né? Então assim, a fase boa, viu? É tipo quando o Goiás tem primeiro do Brasileiro, sabe? Não foi o Galo? Não. Até porque se tava tendo jogo da Libertadores no dia, não ia ser Brasileiro. E era Copa do Brasil. Era 5-1 no Corinthians de Alagoas. Bom, então, mas o Vasco goleou de fato o Galo também nesse... Goleou, 6-1. Então eu misturei as lembranças. É, 2 meses depois. Enfim, mas aí pode continuar o seu preâmbulo, porque eu dei a minha visão, assim, do que tava errado. Esse jogo do Flamengo, o jogo do Flamengo foi eliminado, né? Porque o Flamengo no México ganhou. Isso, o Flamengo ganhou de 4-2 no México. Por isso que a gente tinha tanta certeza. Exatamente. Pô, a gente ganhou de 4-2 no México, no Maracanã ia ser, pô, moleza, né? No dia que entrou o Caio Júnior, né? Acho que era o Caio Júnior. Ah, nem me lembro. Era o Caio Júnior. Ele deu várias entrevistas falando assim, não, nunca imaginei que ia começar a treinar um time classificado pra quartas de final, semifinal, sei lá, que era Libertadores. E o Joel, não, o Papai Joel tá indo lá pra China, não sei o quê. Mas antes ele tomou muita cachaça e distribuiu pro elenco todo. Isso, e os caras fizeram um churrasco no dia do jogo. Teve esse detalhe também. Quer dizer, almoçaram numa churrascaria, alguma coisa assim, mas teve uma galhofada dessa. Uhum. Coroa muito bem a maravilha do futebol brasileiro. E aí, deu 10 horas da noite, entrou lá, o gordinho tava furioso, destruiu. Pois é, mais um gordinho, cara. Os gordinhos são as estrelas desse programa. Porque o Cabanhas fez 2 gols nesse jogo. O primeiro e o terceiro. Assim, os 2 gols foram chutes desviados. Um foi um desviado? Chute que ele pegou quase. O primeiro ele deu um chute que desviou na perna do Juan. Ele chutou de fora da área, a bola foi muito alta e entrou quase no ângulo. E o último gol foi um gol de falta, que a bola bateu na barreira e matou o goleiro. Que na época era o Bruno. Inclusive foi nesse jogo que ele saiu chorando e deu aquela... Foi. O Obina também saiu chorando. Eu tô muito envergonhado. O Obina era o número 18, né? Tem uma foto que o Obina tá de camisa... A camisa do Obina tá número 1, que caiu o número 8 da camisa dele. Deu para que ele arrancou pra enxugar lá. Esse Cabanhas depois teve uma história bizarra, né, cara? Ele sofreu um acidente. Tomou um tiro. Tomou um tiro na cabeça e voltou a jogar, cara. Voltou a jogar depois, já. Se demora, ele joga mais que o Obina e o Juan juntos ainda, mano. Eu não duvido. Tá jogando aí, né? Tá jogando. Pô, vou falar de um dia desse, cara. Eu não lembro. Só lembro agora que ele é paraguaio. Mas, cara, tem uns lances marcantes que são muito bons. Que assim, o Atlético Paranaense, por exemplo, conseguiu perder de 5-0 pra América de Cali em 2002. Sendo que ele conseguiu fazer a pior campanha do grupo dele, que não era um grupo difícil, e foi eliminado no começo. Cara, 5-0, cara. Uhum. Assim, o América de Cali não é um super time, entendeu? Não é uma super equipe, gente. Se tomar uma goleada dessa. Tem super amigo. Todos os times da América Latina, cara, vai jogar com o brasileiro, meu irmão, sempre tem a desculpinha. A altitude do Equador, não existe mais time bom no futebol. Esse é o melhor time da Venezuela de todos os tempos. Eles são muito... Como é que aquele termo? Cativentos. Eles são muito cativentos. O juiz fala espanhol e isso dá vantagem pra eles. Toda hora tem uma porra de uma desculpa. Eles não tiveram muito tempo pra treinar com a nova bola. Quando era, assim, anos 60, anos 60 e 70, que assim, gramado os brasileiros perdiam, mas assim, perdiam tudo pra Uruguai e argentino. Beleza, mano. Uruguai e argentino não é vergonha se perder pro Uruguai e argentino. Sim. Agora, lembra aquele The Strongest da Bolívia? Uma vez a gente ganhou o Palmeiras, goleada, uma parada dessa, assim, Libertadores também. E aí daí começa a perder pros times, maluco. Daqui a pouco vai ter time convidado do Japão na Libertadores e o brasileiro vai perder também, mano. Como é que foi a altitude de Tóquio também, mano? O Oliver estava jogando. O Oliver tá jogando, tudo bem. Isso é uma desculpa razoável. Teve o último que o Flamengo perdeu, que foi legal, porque o Flamengo teve lá o resultado dele, depois ficou acompanhando, assim. Esse 2014 foi o seguinte. 2014, esse foi até o mesmo dia que tinha o jogo do Botafogo também. O Botafogo também saiu na fase de grupos, igual o Flamengo. O Botafogo e o Flamengo estavam jogando ao mesmo tempo. O Botafogo contra o time que foi campeão depois. São Lourenço. São Lourenço, isso mesmo. São Lourenço foi campeão depois. Por isso que eu falo que o Botafogo não teve problema de perder pro São Lourenço. O São Lourenço foi campeão mesmo? É, sim. O problema foi não passar da primeira fase. Mas aí o Botafogo perdeu de 3-0 do São Lourenço na Argentina. E ao mesmo tempo o Flamengo tava jogando com o León do México. Eu lembro que eu tava vendo uma pré-estreia de um filme do amigo meu, aquele Copa de Elite, o filme brasileiro aí. Sim, do Rafael Studert. É, na pré-estreia do filme mesmo, lá no Downtown. E o Sérgio Lourosa tava atrás de mim. E ele tava com o radinho no jogo do Flamengo. Tu viu começar ali? Ô meu, você não dá, esse Flamengo aí, mano. Pô, eu sou isso, sei o quê. Tava ocupando. Sérgio Lourosa estava atrás de você, curradinho. O joelho dele estava na minha alma. Você não tem noção do tamanho daquele cidadão. E aí, eu não sei se ele tava torcendo o Flamengo, acho que ele é vascaíno, na verdade, mas tava lá ouvindo o jogo. E aí o Flamengo fez o resultado que precisava contra o Leão e ficou acompanhando. Assim, né, tipo que ele, vou ficar ouvindo aqui pra ver se eu me classifico. E não se classificou também, cara. Que merda, cara. Eu acho que esse 2014, a Libertadores 2014, foi a que quase nenhum brasileiro passou também. Eu não lembro mais os times que estavam, mas acho que foi um desses anos também que todo mundo se ferrou. Porque o Botafogo e o Flamengo já ficaram no caminho. E os outros eu também não lembro. Não lembro nem mais quais eram os times direito. Na verdade, em 2014, o time que foi mais longe foi o Cruzeiro, que chegou nas quartas de final. Ah, então foi isso. Eu lembro que tinha alguma coisa do Cruzeiro no meio. Aí quando o Cruzeiro saiu, já não tinha mais ninguém. E saiu nas quartas de final, cara. Semifinal não tinha nenhum brasileiro já. Que vergonha, hein, Brasil. Foda, né, cara? E nas quartas só tinha um. Isso que eu falar, não tem como a gente falar de vexame no futebol e não citar Brasil na Libertadores, né, cara? Porra, caralho, cara. Não, a frase que mais se ouve de Brasil na Libertadores é: fulano é Brasil na Libertadores. Sim. Pô, cara, qualquer competição que eu participo, sei lá, se meu time avança alguma coisa, eu digo que meu time é o Brasil na Libertadores. É Brasil na Libertadores, olha. Aí você amaldiçoa automaticamente. Exatamente, aí. O engraçado é que parece que essa maldição não afeta tanto os times pequenos como os grandes, né? Quando um time pequeno vai pra Libertadores, ele não, sei lá, dá a impressão que ele joga mais leve, tá ligado? É, Paysandu e Boca Juniors. Lembra? Foi isso. Yarley. Paysandu ganhou do Boca aí. 1-0 lá no. Lá Bomboneira. Gol do Yarley. Até contrataram o Yarley depois. Pera aí, o Paysandu ganhou de alguém e o balão não fergou, cara? É com 1-0 só. Cara, vocês estão falando de Libertadores, mas o pior de tudo foi o Corinthians que conseguiu perder na pré-Libertadores, cara. Caraca, isso é ridículo, cara. Em 2011 Tolima, perdeu pro Tolima, exatamente, Tolima. Cara. Nunca no México já. Cara, não deu tempo de enfrentar o Toluca, perdeu pro Tolima. Perdeu pro Tolima antes, cara. O Ronaldo tava em campo, cara. Ronaldo fenômeno. Foi 2007, 2008. 2011 essa do Corinthians. É. 2011. Foi tão vergonhoso que os torcedores do Corinthians quiseram passar um vexame também, cara. Porque foram lá e quebraram os carros dos jogadores. Cara. E alguns caras da comissão técnica. Apedrejaram os carros. Não levaram as coisas embora, não? Só quebraram e foi embora? É, eu acho que não deu tempo, deve ter chegado alguma segurança. Não chegou o carro, a galera do desmanche lá de Diadema não chegou a tempo. Pois é, exatamente. Esse Tolima, cara, eu lembro que ele fazia muita piadinha de internet na época. Tô eliminado. O único que teve mais piadas do que isso foi o Lorenzetti, que jogou com o Flamengo aí também. O Flamengo, exatamente. Ele queria a marca, né? De chuveiro. É, o Lorenzetti, ó. Lorenzetti dá banho no Flamengo. Exatamente. Lorenzetti. Depois o Cruzeiro contratou, acho, esse cara. Algum clube brasileiro contratou. Se foi Cruzeiro ou Fluminense, exatamente. Alguém contratou o cara e ele ficou jogando aqui pra lembrar, gente. Normalmente esses caras são contratados depois. Esses caras que acabam com brasileiros, vem um outro time brasileiro e contrata. Foi o caso do Guerrón. Isso, eu ia falar justamente dele. É, o Guerrón acabou. Cara, eu nunca vi. O Guerrón devia ter usado todas as drogas do universo e não fizeram esse doping nele, cara. O cara correu mais rápido que o Bolt no gramado do Maracanã, cara. Pô, a gente tá falando aqui de Libertadores, né? Mas a gente não pode esquecer do que vem depois da Libertadores, né, cara? Que é o Campeonato Mundial, né? Isso aqui era decepção. Pra alguns clubes é exatamente isso que acontece. Pô, vocês lembram da história do Internacional, cara, que foi pro Mundial de 2010? Pô, os caras iam pegar o Mazembe, cara, que ninguém sabia que time que era esse, né, cara? Era o time do Congo, né? Mazembe. Exatamente. Pô, ninguém nunca tinha ouvido falar de Mazembe. O Internacional foi cheio de pompa. Aí o Celso Roth, que era o técnico do Inter na época, falou assim: não, vou montar aqui um esquema aí. Mas assim, montou o esquema que eles nunca tinham treinado, sacou? Eu vou dar um conselho pra todo mundo que acompanha o futebol: não leve a sério o que o Celso Roth fala. Não ouça o Sexy Rock, ele é só um canal a cabo que cobra mais na porra dessa natura. É, voltando lá pro esquema lá do Internacional e o Mazembe, cara, tipo, o Inter conseguiu a façanha de perder de 2-0 pro Mazembe e foi o primeiro time sul-americano a ser eliminado numa semifinal de Mundial desde que a FIFA começou a organizar o torneio, cara. Semifinal, no caso, o primeiro jogo, né? Isso, exatamente. Esse era o primeiro jogo. Então, primeiro tem os playoffs lá, depois as quartas de final, e aí são competição só com os clubes de fora da América do Sul e da Europa, né? E aí na semifinal é que entram os clubes desses dois continentes. E aí, assim, a certeza de que o sul-americano e o europeu vão estar na final, sempre aconteceu. Nunca tinha chegado um clube africano na final do Mundial e dessa vez o Mazembe conseguiu enfrentar a Inter de Milão. Pois é, como dizem aí os poetas, o futebol é uma caixinha de surpresa, né, cara? Pois é, cara, e o melhor de tudo, o melhor de jogo foi a comemoração do goleiro do Mazembe, cara, quando saiu o primeiro gol. Vocês lembram disso? Pô, cara, eu lembro, cara. Ele jogou uma época no São Paulo, aprendeu a fazer isso, tá ligado? Pois é, só pra quem não se recorda, o goleiro sentou no chão e saiu quicando, cara. O Ronaldinho fez essa comemoração também depois do Flamengo, quando ganhou o Grêmio. Ah, eu sempre desconfiei do Ronaldinho, cara. É, mas aí ele tava fazendo uma homenagem pra torcida do Grêmio, não foi? Cara, eu não sei, mas ele tava jogando pelo Flamengo, ganhou e foi comemorar algo assim. É, o Ronaldinho é gaúcho, cara. O Ronaldinho é gaúcho. É, tá justificado. Depois botaram essa comemoração no FIFA, pô. Com o cara no FIFA? Tem, pô. No FIFA tem. Muito bom, muito bom. Aquela porra que veio com carrinho, tá ligado? Aquela porra, ele vai quicando e vai meio que pilotando o carro. É, vai andando pra frente, a mão pra frente como se fosse um volantinho. É. Aí, ou seja, é um carrinho diferente, né? É um carrinho que não machuca. Será que ele vai estar tão fechado? Isso é um esporte africano chamado de rolimã africano. Essa de recurso, você vai? Carrinho, né, tá ligado? Eles calçam uma garrafa PET em cada pé e fazem. Falta de recurso foda, mano. Tem que ser criativo pra brincar. Tem que ser criativo, exatamente. Pô, cara, mas a gente tá zoando aqui o Internacional, cara. Mas o Atlético Mineiro, ele conseguiu repetir a dose aí, cara. Ele só não repetiu o fato de ter sido o primeiro eliminado, né, cara? Pois é, ele conseguiu perder pro Raja Casablanca, que é o time do Marrocos, cara. Eu nem sabia que tinha futebol no Marrocos além da seleção. Pra mim, a seleção Casablanca, era assim. O Marrocos tinha aquele Raja que jogou do caralho. O Raja Casablanca jogou aquele Mundial de 2000 aqui. Jogou no grupo do jogou? Vasco. Ah, eu nem lembrava. Nem lembrava. Do Corinthians, não era do Corinthians, foi Corinthians e Raja. O Raja conseguiu ganhar do Atlético Mineiro, isso foi agora em 2013. Uhum. Ganhou de 3-1, cara. E assim, teve gol anulado dos caras, assim. Os caras jogaram muito melhor. Atropelaram o Atlético Mineiro. A única coisa boa do Atlético Mineiro no jogo foi o gol de falta do Ronaldinho Gaúcho, que foi um golaço, assim. Bateu, pô, muito bem na bola, cara. Foi um gol muito bonito. Ronaldinho. E jogou pro delírio do Galvão Bueno, né? Porque tava 1-0 ainda pro Raja quando o Ronaldinho fez o gol, empatou, e o Galvão achou que o Atlético fosse ter uma reação que nunca veio. Pois é, né? Imagina. O Galvão é um apostador, cara. Ele começa todo jogo que ele narra. Eu acho que ele foi no Bet Sports. É, tipo isso. Ele começa com o palpite e ele fica perseguindo o palpite dele o tempo inteiro. E quando ele acerta, chega o orgasmo futebolístico. Vocês estão zoando o Galvão aí, cara, mas o Galvão, ele é um cara inteligente, é um cara que... É sério, cara. Ele é um cara que é influenciador, né? Então ele tá ali falando na televisão, vocês não entendem porque que ele fica dando palpite no jogo. Mas é o seguinte, o cara faz uma aposta lá num site de apostas qualquer, tá? E aí na hora que ele vai fazer a aposta no jogo, ele faz uma aposta contrária. Por quê? Porque as pessoas vão seguir a aposta dele e vão valorizar a aposta dele no site, sacou? No Bet Sports, é verdade. E aí... O manipulador. Porque ele aposta no fato de que você é imbecil porque você ainda ouve o Galvão Bueno, tá ligado? Exatamente. E a maioria da população, o cara me pensa, a maioria da população vai fazer o que eu tô falando, vai apostar a favor do que eu tô dizendo aqui, vai valorizar a minha aposta no outro jogo lá, e se por acaso eu perder a minha aposta no outro jogo lá, eu acertei na televisão e eu sou um gênio. Então ele faz um hedge emocional ali, sacou? Ele ganha dos dois. Entendeu? É isso mesmo. Faz sentido, cara. Galvão Bueno manipulador, cara. Acho que você platinou o que é Galvão Bueno. Gente, mais uma vez, boleiragem aí, resolvendo mistérios do mundo futebolístico. Boleiragem investigativa, vamos fazer uma edição aqui. Cara, eu acho que, então, já que a gente tá falando de vexame, né, não tem como a gente fugir, embora seja incômodo, embora... Ah, porra nenhuma, foi engraçado pra caralho. Eu tava rindo aqui, a gente tava vendo a porra da Copa aqui, fazendo churrasco, e todo mundo tava falando, não, porque a Alemanha tá sinistra e tal. Porra, o Brasil ganhou do Chile lá e tal, ganhando os pênaltis aí, punch, né? Vamos ver, de repente dá uma cagada no Brasil, o pessoal vai torcer, a Copa do Mundo, tá comprado e tal, não sei o quê. Ninguém tinha certeza exatamente do que ia acontecer. Mas a verdade é que, eu não lembro o dia, qual foi o dia? Pivoto deve lembrar. Ah, cara, 7-1 da Alemanha, 8 de julho, eu tava na minha casa. Isso aí, obrigado. Acho que foi um dos grandes momentos da história do futebol brasileiro. Foi um grande, não, um dos grandes, é imóvel, né, tá ligado? Imóvel. É, cara, assim, eu tava em casa, eu não consegui terminar de ver o jogo porque eu me irritei e eu fui trabalhar, cara, porque eu tava tensa a parada. Eu fui jogar FIFA pra ver se conseguia fazer e não conseguiu. Pois é. Só no modo amador, né? Desafios do FIFA, né, cara? E o pior é que, assim, agora pra gravar, eu pensei assim, não, vou ver o vídeo aqui com os gols, né, pra poder ter o que comentar, cara, mas o vídeo era tão, tão grande que eu desisti, cara. Cara, é foda, né? Não tem como. Então, parecia que, sei lá, era linha de passe, tá ligado? Os caras tocavam pra lá, pra cá. Então, é que nem aqueles vídeos da orca comendo golfinho, jogando pra cima, tá ligado? Teve lei com esse nome. Lei do 7-1. O cara tentou instituir no dia 8 de julho, na cidade dele, ou no estado, sei lá. Era o dia da discussão sobre a cultura e o esporte, não sei o quê. Que era pra lembrar o dia da desgraça como uma coisa assim, ó, nós temos que pensar no esporte no futuro, não sei o que lá. Você quer uma lei que proibia um time de fazer isso? Uma lei que proibia, né? Eu não sei como é que não teve CPI, cara. Da Copa 2014 ainda. Pra onde foram todos esses gols de viagem? É, pois é. Que 98 perdeu, teve CPI, né? É mesmo? É, pô. A CPI não foi por causa da Nike, não. Foi porque perdeu a Copa, pô. Ah, tá, entendi. Pô, não lembra que o parlamentar lá perguntou pro Ronaldo o que ele sentiu? Quais foram os sintomas que o senhor apresentou? Aí o Ronaldo olhou pra cara dele. Eu passei mal, cara. Não foram ordens da Nike de não jogar. O cara realmente acha que tinha um grande plano ardiloso da Nike de fazer a França ganhar a Copa do Mundo, você dá mais dinheiro pra Nike. Tá bom, né? De repente. Vai que, né? O Cantona era garoto propaganda da Nike na época, né? Aquelas propagandas da Nike todas tinham o Cantona lá aparecendo. Fomos primeiro, né? Faz sentido, cara. A França não é um país tão grande assim, mas a população lá tem dinheiro pra comprar camisa oficial, né, cara? É verdade. Beleza, só, mas inglês não compra camisa da França. Inglês compra camisa do Brasil. Então, pois é, você pegar o Brasil também, né? E tornar o Brasil uma. A menos que eles tivessem uma grande preocupação com fazer os argentinos comprarem produtos. É verdade. E se a Globo fosse inteligente, de verdade, a Globo faria o América o maior time do Brasil, fácil, fácil. Porra, né? Vermelho, América, porra. O americano vai gostar. É bom pra comunista e é bom pra americano. Caralho. É também, né, cara? A galera que torce pro Manchester. É igual aquele Flávio, não sei o quê, aquele cara do Geração de Valor, do Flávio Augusto. É, não, eu não lembro. Sim, exatamente, o time que ele montou lá em Orlando é roxo porque é neutro, é cor neutra. Uhum. É, a torcida do São Paulo adorou, cara. Esse cara comprou de volta o WhatsApp agora, tá ligado, né? Ah, o WhatsApp, ele comprou de volta? É, vocês estavam falando isso outro dia, não foi? Você e o Chacal estavam comentando. Foi, ele vendeu por quase 1 bilhão e depois comprou por 400 milhões, assim. Só que assim, ele vendeu por quase 1 bilhão, converteu em dólar e aí depois ele comprou, quando o dólar tava mais baixo, né? Aí o dólar valorizou, cara, então, aí, né? Ele aumentou e aí ele comprou por 400 milhões de reais, né? 390. Compre na baixa, venda na alta. Isso, exatamente. Saiu de graça, né? Caralho, por isso que o cara é uma geração de valor mesmo, mano. Esse cara é gênio, cara. Por isso que o cara tem os dois livros best-seller do Brasil. Exatamente. Verdade. Acho que a grande lição do 7-1 é que o Flávio Augusto tem que comprar a seleção brasileira. Tem que comprar a seleção brasileira. É que a Alemanha foi pra Bahia, construiu o CT na Bahia, depois deixou o CT lá pra população da cidade que eles ficaram lá, virou tipo uma coab da parada. Uh-huh. E fizeram a camisa igual a do Flamengo pra ter uma torcida, ganharam o Brasil de 7-1 em Minas, que é a terra do Aécio Neves, que era candidato a presidente. Então, assim, toda a estratégia alemã foi extremamente bem pensada, foi tudo muito bem conduzido. Tanto que a Alemanha, ela só queria humilhar o Brasil, porque da Argentina ela só ganhou de 1-0, da França ela só ganhou de 1-0, da França não. É, França e Alemanha foi, só ganhou de 1-0, eu vi no jogo, o gol de cabeça lá de costas daquele maluco. Da Argélia, ela empatou e 0-0, foi pra prorrogação. É. Ela só fez isso com o Brasil. Ela empatou na primeira fase com o time africano, Gana, eu acho. Ela goleou. Ela tava economizando gol. Ela fez, ganhou um jogo de 4-0, acho que Portugal, né? Ela só veio golear quem falava português. Esse que fala, já descobriu o que foi que a Alemanha veio fazer. Pois é, esse era o critério. Escolachar quem fala português. É isso aí. Mas, cara, assim, a Alemanha conseguiu fazer uma parada maneira, que tipo, os caras conseguiram ganhar dinheiro com a camisa do Flamengo e o Flamengo não consegue, cara. Os caras vieram aqui exatamente. Um ridículo de um mês e conseguiram ganhar mais dinheiro do que o Flamengo. Mas sabe o que é o pior? A própria camisa. Acho que a Adidas chegou e falou, cara, a gente tem que dar um jeito de ganhar dinheiro com a camisa do Flamengo. Cara. Pior do que isso é que a camisa da Alemanha é muito mais bonita que a camisa do Flamengo. Acho que aquele vermelho é mais bonito, né? Um vermelho mais. É. Não zoando do Flamengo mesmo, não, mas acho que é meio um vermelho meio tipo do Kashima Antlers. Ah. Sim, então, sim, é mais escuro, mas. É, cai mais bonito. E aqui no Brasil os caras não conseguem mudar a cor de time porque estatuto é uma viadagem, foda. Mas tem que zoar. Não, sim, cara. O Corinthians usava aquela camisa. Mas a terceira camisa, 17, tudo bem que o Flamengo podia fazer a oitava camisa também. É, só jogar com ela, né? Mas tem estatutos de, por exemplo, você não pode, sei lá, o estatuto do Botafogo, que é o único que eu tenho alguma ideia. você não pode colocar nenhuma cor que não seja preto, branco e tons de cinza e amarelo. Qualquer outra coisa você não pode colocar na camisa do Botafogo. Cara, o São Paulo, por exemplo... Você não pode colocar nenhuma cor que não seja fashion. Isso, o Fluminense não. pode ser nude a camisa do Fluminense. Pô, cara, os clubes europeus, eles trocam o escudo, cara. A gente não consegue trocar uma cor de camisa, isso é meio ridículo. Tô imaginando a camisa do Fluminense que fosse, tipo, só alguém faz o escudo do Fluminense nos pelos do peito do cara, assim. Ele deve achar irado. Se eu não me engano, a camisa principal do São Paulo antigamente era a camisa tricolor, né? Hoje em dia é a camisa branca. A camisa branca... Ah, sim, teve uma... Eles jogavam muito com aquela camisa com os traços na vertical, né? Exatamente. Isso aconteceu com o Fluminense também, uma época. O Fluminense teve uma época que só tava jogando com o uniforme branco, que era o número 2, entendeu? Uhum. Eu não sei qual é o esquema, o que aconteceu. Depois de muito tempo, o Fluminense voltou a usar o uniforme tricolor. O São Paulo, hoje em dia, usa praticamente nunca. O uniforme 1 virou o uniforme 2, né? É, exatamente. O Flamengo podia fazer um uniforme 2 zoado aí, mais maneiro, entendeu? E passar a usar só ele. Acho que o Flamengo podia fazer um uniforme laranja, assim, em homenagem aos presídios americanos e tal. Sim, ou a Conlurbe, né? É porque se o Flamengo fosse fazer uniforme pra homenagear presídio, cara, ele ia ficar mais parecido com o uniforme do Botafogo. Xadrez, né? É. Pô, vocês viram que o Corinthians jogou com o uniforme de presidiário, né? Esse último campeonato brasileiro, né, cara? É, foi aquele listradinho, né? Exatamente, cara. Pô, muito conveniente aquilo. Mas essa parada de uniforme, cara, tá fugindo já da porra do tema? Tem umas paradas nada a ver. Tipo, o Vasco, a minha vida inteira foi o Vasco jogando com o segundo uniforme. O Vasco joga de branco, pô. É, o primeiro uniforme é o preto. É. Porque assim, faz todo sentido, porque é o calor do caralho. Mas, porra, pelo menos muda logo, cara, qual é o porra do primeiro uniforme. E é mó propagação de informação errada. Se tu entrasse lá na Wikipédia do Vasco, se der mole, tem lá invertido. Falando que o primeiro uniforme é o branco. O primeiro uniforme do Vasco é o preto, pô. Preto. E é mó, tem mó simbologia maneira, porque, porra, o cara abriu lá o caminho no meio da Mário, desconhecido. É. Porra, uma parada maneira, simbologia. Aí não, aí o Vasco joga só de branco e quem fica com simbologia é a Ponte Preta, que joga de preto mesmo. Verdade. Cara, acho que a única goleada recente, assim, de que eu me lembro que foi mais vergonhosa do que essa do Brasil. Não, a do Brasil foi mais vergonhosa, mas a que foi com o placar mais elástico foi a que o Santos conseguiu levar pro Barcelona. Vocês lembram desse episódio? Que o Santos conseguiu levar 8-0 do Barcelona? E foi mais vergonhoso pelo seguinte, porque assim, não tinha a mínima necessidade. É, o Santos queria porque queria a porra do jogo com o Barcelona. Eu quero jogar com o Barcelona! Foi, tá bom, vai lá, eu tomar um 8-0 ali de bobeira. Pois é, na venda do Neymar, os caras colocaram uma cláusula, né, no contrato de que ia ter que ter um jogo amistoso entre os dois times, cara. Sim. Pois é. E o Neymar jogou. O Neymar nem jogou no Santos, na verdade, né? Ele só jogou pelo Barcelona. Eu nem me lembro desse tempo. Foi ele. Ele nem começou o jogo. Foi, cara, foi uma piada pronta, muito porca, né, cara? Se não fosse um jogo festivo assim, tipo, o Neymar joga um tempo em cada time. Ai, sim, que maravilha. Exatamente. Ai, cara. E o jogo foi em Barcelona, né, cara? E não foi nem pra trazer o Barcelona aqui. Eles queriam trazer o Barcelona aqui, mas eu acho que eles desistiram depois. Não, eu acho que eles escreveram mal o contrato. Acho que eles escreveram mal o contrato. Ou então a multa do contrato, do tipo, ó, o Santos não vai, o Barcelona não vai cumprir essa cláusula, é tipo um valor ridículo. Então, tipo, não, é o Santos, o Barcelona não vai pro Brasil jogar e foda-se você. Não, mas tem uma multa. Tá, paga uma multa. Toma aqui, deixa isso. O Barcelona pagou a multa pra não. Compra um Big Mac pra você. Tinha alguns milhões de euros de multa ali, e o Barcelona pagou pra não ter que vir pra cá pra aplicar uma outra goleada ridícula. Não, e sabe o que é pior? Se o Santos, se o Barcelona tivesse vindo pro Brasil, o jogo ia ser o quê? O jogo ia ser na Vila Belmiro? Com 8 mil, 16 mil pagantes? É, pois é, aquela coisa. Eles iam colocar um ingresso, realmente, ia ser um ingresso de R$300, ia lotar, porque tem, porra, nego ia pagar pra ver o jogo. Ou então o Santos ia fazer uma parada que o Santos vira e mexe e faz, que é ir jogar no Pacaembu, e que também lota, porra, do estádio, porque tem um monte de velhinho lá que quer ver o time jogar e tá muito velhinho pra descer a serra, pra ver o time jogar em Santos. E também ia lotar, mas a galera de Santos ia ficar puta com o time, sacou? Então, assim, por que essa porra de um time que tem um estádio que cabe 15 mil cabeças quer trazer o Barcelona pra jogar? É porque eu acho que eles realmente achavam que eles podiam oferecer algum desafio pro Barcelona e fazer um jogo bonito que ia entrar pra história. Santos jogou com o Barcelona, não sei o que, mas aí, cara. Eu acho que também teve uma parte nisso, cara. Esse jogo foi. Eu não lembro mais em que ano foi. Foi recente, né? Foi ano retrasado, coisa assim. Foi 2013. Pouco tempo antes. Quando começou esses mundiais aí, o Inter ganhou no Barcelona, né? Com aquele gol do Luiz Adriano. É, foi. O Inter ganhou. Que depois o cara foi pro Sport, sei lá, o cara. A única coisa que o cara fez na vida, que foi uma coisa sinistra, ele fez o gol no Barcelona. Foi. Do Mundial. E aí acho que nem começou a falar, o Barcelona não é esse bicho papão todo, não. Dá pra time brasileiro, né, porra? O Santos do glorioso goleiro Aranha consegue encarar o Barcelona. Com a nossa saga aqui é do Dracena e Durval, meu irmão. Passa ninguém aqui, não, porra. De uma Aroca. Quem é Messi? Aí eu falo, ah, meu irmão, quem é Messi? merece, caralho. Mas eu acho que eu tenho uma ideia do porquê o placar tão elástico. Eu devia fazer parte do contrato. Ó, se a gente ganhar de mais de 7-0, a gente não precisa ir no Brasil jogar essa porra. Pode ser, é tipo Copa do Brasil, sabe qual é? Se ganhar o jogo de ida por 8-0, não precisa não. Eu sei que o Barcelona foi legal, cara. Ele poderia ter ganho de 18-0. É igual o Brasil, igual a Alemanha com o Brasil. Podia ter feito 12, que eles também tirou o pé. Tirou o pé. Não, teve um cara da Alemanha que falou: não, a gente fez um pacto de que a gente não ia mais humilhar o Brasil. E aí eles falaram que tiraram o pé do acelerador. É claro que depois do jogo é mole falar isso, né? Eu acho que pesaram mesmo, hein? Eu acho que pesaram mesmo. Pô, qualquer jogo de futebol, cara, tu faz 5-0 no primeiro tempo, tu para, né? Fala, agora espera, vamos ver o que acontece aí. Se a gente levar 2 gols, a gente volta a jogar. Só falando assim, ó, tá 5-0, se levar 2 gols, aí tu volta a jogar. Pô, o cara voltou e fez mais 2, eu já não lembro mais. Agora só vale gol de letra. Só vale de letra. É, igual a Copa de 2000, ainda, né? Copa de 2006, o Zé Roberto, Brasil e Gana, que deu lençol pro cara, ia fazer de letra e não, você é humilde. Aí desistiu. Ele fez a careta depois. É, por isso que depois foi adorado pelo público. Falou, ó, humilde, Zé Roberto, porra, tipo, de bicicleta mesmo. Pois é. Se fosse o Túlio, o Edmundo, o maluco ia dar uma pirueta com a porra da bola, ia dar lição de carretilha dentro do gol. Ah, se fosse o Túlio, ia sentar, botar para a bola em cima da linha, sentar em cima e entrar rolando. E entrar de calcanhar, é verdade. Só quem ia sentar em cima da bola é o Richard. Outro time que perde pro Barcelona tradicionalmente no folclore brasileiro é o glorioso Fluminense. Pênalti para o Fluminense, gol do Barcelona. Desde que esse programa começou, já deve ter saído uns 4 ou 5 gols do Barcelona. Acham esses portões? Gol do Barcelona. Gol do Barcelona. Que é amanhã. Cara, o Fluminense tem várias histórias de vexame, cara. Eu lembro de uma ocasião, cara, em que o Fluminense jogou contra um time de bombeiros, cara. Vocês lembram dessa parada? Clássico. Porra, eu tava lá, cara. Você tava lá? Eu tava, porra. Foi pra eleição de Vasco e Botafogo, se não me engano, essa porra. Não, o povo tava lá porque ele é bombeiro voluntário. É como os bombeiros estavam jogando, alguém tinha que ficar lá, pra assim. Ah, tava pegando a mangueira. Mal pude ver esses movimentos. Mal pude ver esses movimentos. Não, mas assim, eu tava vendo o jogo com meu pai, portanto eu não estava pegando a mangueira em respeito a... Não, mentira. Epa, era pra eleição, né? Nessa época tinha rodada dupla no Maracanã ainda. No Carioca rola um juvenil, aí na Copa do Brasileiro rola o jogo da Série B mesmo. Jogo da Série B, na... acho que aquela... Série C. Se não me engano, é a Série B do Carioca, sério mesmo, que acho que era o jogo do Carioca. E o Fluminense deve ter caído pra Série B do Carioca. Não, o Fluminense não caiu pra Série B do Carioca não, cara. Não? Então tá. Regulamento do Campeonato Carioca não cai time grande. Ah, não, agora, né? Então, naquela época tinha isso. Eu sei que o Flamengo já caiu e não cumpriu. Mas não, eu... cara, não tinha. Falou... Essa história aí é muito velha, cara. A parada foi em 33, não tinha rebaixamento. Cara, 1933, não existia rebaixamento. Nunca foi previsto. Não foi previsto rebaixamento. Tinha 2 divisões, mas não tinha rebaixamento. Ficar em último e ficar em segundo era a mesma coisa. Só era um pouquinho mais vergonhoso. Você borrou essa versão pra se desculpar numa cela junto com 42 flamenguistas. Não, pesquisa. Vai pesquisar. 42 flamenguistas. Numa mesma cela, foram no mesmo ônibus, né? Mas assim, Ciferal. A questão é que eu tava no Maracanã com meu pai assistindo e pra assistir um outro jogo que eu acho que era Vasco Botafogo. E a pré-eleição era Fluminense e Bombeiro de Caxias, cara. E o Fluminense se empatou com o Bombeiro de Caxias porque teve um gordinho artilheiro desses aí da vida, tipo Cícero Ramalho. Tenente Manuel José. Foi esse mesmo? Eu não sei. Tenente Bombeiro Manuel José. Manuel José, o gordinho lá que tava cheio de Antártica na mente e bateu o pênalti no final lá e fez o gol lá. Cara, excelente, Caxias, cara. Excelente. 1-1, cara. Muito bom. Cara, o Fluminense teve uma outra vergonha também com um time desses, assim, que foi pior do que o do time de bombeiros. Porque o bombeiro, você imagina que é alguém que pelo menos tá procurando se manter em forma. Exatamente. Sabe apagar o fogo. É, o Fluminense, pô, tricolor adora bombeiro, né? Adora. Eles ficaram distraídos. Bombeiros adoram. Inclusive, o Fluminense tentou marcar um amistoso contra o time do bombeiro, só que aí eles impuseram a condição do cara jogar de sunga vermelha. Os caras não quiseram e... Isso, né? Esse jogo não tinha sido feito só porque depois eles iam ter que tomar banho no vestiário, cara? Foi. O massagista queria jogar, não deixaram. Mas, cara, assim, e o jogo do Fluminense contra os DJs da MTV? Foi na MTV Sports Arena esse jogo? Na MTV Sports Arena! Cara, a MTV patrocinou o Fluminense, cara. Foda. Aquele Rock Go. Rock Go? Rock Go, né? Aquele Rock Go era em 1/4 das Laranjeiras. Fazia 1/4 de campo das Laranjeiras. E lá que era o Rock Go nessa época. Foi, meio campo, sei lá. Essa porra. Aí era lá o Paulo Bonfá e falavam que era em... Na cidade lá em São Paulo, né? Paulo Bonfá e Marco Bianchi, né? Paulo Bonfá e Marco Bianchi, que agora é dupla da Fox Sports, olha só. E E foi gol do Cassé Peçanha. Gol do apresentador do teleguiado. Aí aquele cara precisava teleguiado e falou assim: você vai tomar na cara, na cara, na cara, na cara. Que é o Cassé Peçanha. Ah, cara, é muito bom. Poderia ter sido melhor, assim. Poderia ter sido tipo gol do João Gordo, sabe qual é? Poderia. De cabeça. Cara, o João Gordo, eu acho que ele é menos atacado, zoado, desengonçado do que o Cassé Peçanha, cara. Do que o Walter. Mas ele, é alto, né? Ou não? O João Gordo? Ele deve estar alto. Cara, o Cassé Peçanha é aquele cara que ele nunca jogou futebol na vida dele. Ele devia estar jogando Doom, assim. É, Cassé é mó nerdão. É sério mesmo, cara. Se você, sei lá, gol do Gastão, sabe qual é? O de maluco meio descolado que tinha MTV, né? MTV. É. Gol do Rodolfo. Gol da Sabrina Parlatório, meu. Gol do Cassé. Gol do Cassé é foda, maluco. Gol do Cassé, mas isso aí foi uma sensacional. Sensacional. Sensacional. Só o Fluminense, né, cara? Capaz dessas proezas aí. A gente fala, né? Tem aquele jargão que fala que tem coisas que só acontecem ao Botafogo, mas eu acho que o Fluminense consegue superar até o Botafogo, assim, nessa questão. Embora a gente tenha falado pouco até do Botafogo. O Botafogo tem nada, não, oportunidade. Tem, o Botafogo. Quer um vexame do Botafogo? Quero, vai. Quanto você quer? Porra. Olha só, vou falar só os que estão na cabeça agora, top 10, tá? Top 12, top 18. É. 99, final da Copa do Brasil, Botafogo Juventude. Só tinha que ganhar pra ser campeão, empatou 0-0, o Juventude foi campeão. Caralho, e aí, Juventude era aquele cara que ele tinha um contrato com a CBF de ficar em 16º na primeira divisão. Entendeu? Eu quero jogar na primeira divisão. Aí uma vez o contrato acabou, caiu e acabou o Juventude. O Botafogo, ele tinha que ganhar do Juventude no Maracanã e colocar 50 mil pessoas, porque aí o Montenegro ia pegar o dinheiro inteiro e reverter pra comprar o Donizete. Foram 35 mil, até foi um bom público, né? O Maracanã, tinha que lotar o Maracanã, não lotou, mas foi 0-0. E aquele time do Botafogo era uma bosta mesmo. Não sei como é que chegou na final da Copa do Brasil. Não foi campeão da Copa do Brasil, nunca foi, nunca serão, e perdeu o Donizete. Isso foi uma coisa. Mas acho que o maior vexame da história do Botafogo foi ser campeão brasileiro em 95. Porque aí você dá falsa esperança pra galera, sabe qual é? O Botafogo, ele podia muito bem ficar, tipo, o que nessa época também era o próprio Santos, que jogou a final com o Botafogo. Eles eram aqueles dois times, assim, que a galera ainda tinha um certo respeito, mas falou, não, esse cara aí já passou o tempo dele, né? Vamos deixar o cara aí. Mas não, é o cara que quer ganhar a porra do campeonato, roubado, com o melhor trio de ataque da história, Túlio, Donizete e Márcio Rezende dos Santos, de Freitas, e ganhou do Santos. Porra, é o melhor trio de ataque da história do Botafogo. Não tem Garrincha e Jairzinho que supere. E foi o último time romântico, talvez, da história do futebol carioca. Não, teve uns times do Vasco depois. Teve o Vasco de 2000, por exemplo. O Vasco de 2000, é. Mas esse time do Botafogo 95, todas as matérias do Globo Esporte começavam assim, o Léo Batista. E a crise no vestiário do Botafogo continua, mas ela fica por lá mesmo, porque quando entra em campo, o time de General Severiano continua decolando no brasileiro. O Botafogo venceu o Flamengo por 3-1 com gols de Túlio e Sérgio Manuel no Caio Martins. E aí o Sérgio Manuel era brigado com o Túlio, o time não recebia salário. Aí depois do jogo com o Flamengo, antes do jogo com o Flamengo, os caras falaram que não iam entrar em campo, aí o Montenegro desceu lá, conversou todo mundo e falou que foi aí que teve a união e os caras foram e ganharam roubada, afinal. Mas acho que o grande vexame do Botafogo foi esse, ganhar o brasileiro. Devia ter ficado quieto na dele. Foi o fim de uma era, né? Até o Sevenap acabou depois daqui. Até o Sevenap, a Pepsi desistiu da Sevenap. Fez a soda limonada. Foi, é. Cara, Coca Escola, Sevenap é R$1. Você vê que a época do teu time passou quando tem um patrocinador, né, cara? É tipo o Senna. Quem eram os patrocinadores do Senna? Banco Nacional e a Poupança Bamerindos. Poupança Bamerindos que deu os últimos suspiros no teclado daquele cara lá do Faustão. Ai, caralho, esqueci o nome dele. Ele era muito bom, mano. A Poupança Bamerindos. Dos. E tinha aquele garoto propaganda meio gordo, careca. Do Bamerindos. Caralho, que época maravilhosa. Que carecas eram o garoto de propaganda. Do Bombril e do Bamerindos. Que você ainda podia tirar bolas nas pessoas que estavam atravessando a ponte pra elas caírem na piscina. Pode crer. Faustão era gordo. É. E o Gugu forjava entrevistas. Gugu com PCC. E a Gretchen deixava o Van Damme de pau duro. Isso aí. Televisão. Foi o programa mais assistido da história do Brasil. Todo mundo viu esse programa nesse dia, mano. Pois é, né, cara? Que não tinha YouTube, não tinha porra nenhuma. Deve ter reprisado muito essa porra, cara, pra nego lembrar tanto dessa merda. O engraçado é que o Gugu, ele meio que ia variando, né? De vez em quando ele tava lá falando com o PCC, aí passava um pouquinho, ele falava, agora é o momento de muita atenção, São Paulo, Nova Vicente, aqui, na... Ele falava de drama. Era uma mistura de Faustão com Cidade Alerta, com Fantasia no Ar, né, cara? Era, Show do Milhão, é. De Volta pra Minha Terra. Aí tinha aquele programa que o maluco fazia uma gincana na casa das pessoas. Você tem traquinas, ganhou! Aí tinha a banheira, uma, mano! Ela vai botar a mão da cobra. O agora para com teus Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas fazia a cada quinzena show no Gugu, na outra quinzena era show no Faustão. Faustão, pode crer. É só porque não dava pra estar nos estúdios do SBT e no Teatro Fênix ao mesmo tempo. Dava sim, se pegasse o avião. Pegasse o avião, né? Piada limpa, é o Monegro. Cruzar a Serra das Araras ali rapidinho. Fechando então mais um programa de classe, um programa que não foi um vexame, apesar do tema, foi muito incrível, eu gostei muito. Todos nós nos divertimos, espero que todos vocês tenham gostado. Não é normal a gente fazer esse momento, né, de hora da revisão, tipo no Telecurso 2000, mas hoje a gente tem um convidado muito especial que está no mundo podcastico. Como é que eu posso chamar? Pode. Tem gente que chama de podcastal, mas eu não sou muito fã desse termo, não. Eu acho boiola isso, você pode falar mundo radialístico na internet. É isso aí. Então, Eu sou mais falar o mundo do foda-se. Mundo foda-se, muito bom. Agora você é o mundo foda-se. Então você tá no mundo foda-se, nosso amigo Carlos Pivoto, Elapso, o nome de mil alcunhas aí. Você tem um podcast. Caralho, tipo capeta, né, cara? Atende por muitos nomes, mochila, né? Mochila de criança. Mochila de criança. É o Seu Madruga, o primo do Seu Madruga. Pois é, temos lá o Baixo FreddySoco.com, que é um webdomadário de muita putaria, diversão e jogos e o caralho e buceta, que é o Eu Gosto de Jogos e Putz. Agora, como é? Repete aquela palavra lá que você falou ali. Webdomadário. Eu fui na merda quando eu vi. Webdomadário. Que bonito. É uma coisa que sai toda semana. Sabe o Charlie Hebdo lá, a revista da francesa lá? Esse Hebdo é de semana. É uma palavra bonita, eu só uso ela agora. Eu gosto de. Cara, que bonito, novas. Cara, olha só. É pra isso que a gente traz esse convidado, entendeu? Pra apresentar o programa, entendeu? Eu tô sobre o Botafogo, né, cara? Eu sou de uma época que o nego falava assim, o forward entrou na área e com um potente shoot abriu o placar. A cobrança do corner, tudo em itálico no jornal, assim, o corner, porque o backward do Flamengo nessa partida de futebol. E enquanto o ponta fez uma partida horrível. Ponta de lança, desculpa. Ponta de lança. Mas é isso, cara. Então, nos divertimos muito. Muito obrigado pela participação, Pivoto e Lapso, o Homem de Mil Alcunhas, o Capeta, não. Capeta! Muito obrigado. E você está mais convidado para participar de episódio que você estiver afim de participar, cara. Eu quero uma discussão muito importante, que é o fim da. Eu não tô zoando, que é o fim dessa parada chamada rebaixamento. Isso é a coisa que mais destrói os nossos times e o nosso futebol. São o modelo mais ultrapassado de esporte que existe na face da Terra. Tudo isso funciona. Porque o nosso time cai, cara. Isso é um motivo importante. Isso é um motivo. Não, mas assim, eu sou contra esse modelo depois que o Flamengo cair. Enquanto o Flamengo não cair, eu quero que continue tendo rebaixamento. Tá. Mas depois que isso acontecer, eu sou contra essa. Isso destrói completamente o sistema e isso só serve pra países tipo, sei lá, Espanha, que você sabe que o Barcelona e o Real Madrid nunca vão cair. É, agora, aqui no Brasil, que você tem time grande, você tem que proteger esses caras. Mas é o objetivo da Globo, um dia eles vão conseguir. Isso é verdade, um dia a gente vai ter o Flamengo de Barcelona contra o Corinthians de Madrid. É isso aí. Vai ser esse, o grande gauchão do Brasil. Estamos caminhando pra isso. Estamos indo nesse caminho. Tá aí a Liga Americana pra mostrar pra gente um modelo novo que pode ser interessante, né, cara? Os americanos, eles têm um negócio, né, quando eles foram ter o negócio de vôlei lá, que eles começaram a praticar vôlei, e eles botaram na cabeça deles o seguinte: em 10 anos a gente tem que ser campeão de vôlei. E eles em 10 anos foram campeões de vôlei. E agora eles estão com essa coisa do futebol. Você lembra aí que em 2015 o Bill Clinton mandou prender a FIFA inteira e a Conmebol inteira, porque eles agora, depois que perderam a Copa de 2022 e 2018 pra Rússia e Catar, eles falaram, tá errado, não é possível, e a gente quer que tenha o futebol forte aqui, mais forte ainda, né? Isso é uma coisa que eles projetam desde 20 anos. Eles vão encabeçar, eles têm menos de 10 anos, na minha opinião. Menos de 10 anos eles estão chegando lá. Eles estão usando os artifícios que alguns países europeus usam em menor escala, que é tipo, pega um brasileiro, naturaliza. Lembra na Copa de 2006 que, tirando a Argentina e o próprio Brasil, todo mundo tinha um jogador brasileiro naturalizado, né? Até a própria Alemanha e a Itália, que foram os times que chegaram mais perto, né? Então eles estão indo nesse caminho, assim, com mexicanos e com não sei o quê, e eles fazem muito isso vidrado no mercado consumidor. E lá, você não vê jogo de futebol com estádio vazio. Sim. E são times de bosta. Então esse é o modelo que funciona pra eles e poderia funcionar aqui. A gente é burro e idiota. A gente não tem a exata noção, não tem a noção básica de que não dá pra colocar aqui no Brasil ingresso a R$50 que as pessoas não vão. Porque vale mais você vender 20 mil ingressos a R$10 do que você vender 4 mil ingressos. Valorizar o produto, pode crer. E isso é um bom tema de podcast. A gente já tá até pensando em falar nisso, nos preços das camisas e os preços dos ingressos no Brasil, né? Sim. A relação comercial, na verdade, né? Entre os os produtos e o próprio espetáculo. Exatamente. E é delícia, cara! Falamos sério, olha só, pela primeira Tá até orgulhoso, cara. É, olha só. Pra quem achou, pra quem duvidou, né? Pra quem não acreditou, é isso aí. Durou pouco, mas falamos sério. Vou ter que me engolir. Se vocês quiserem ouvir mais sério, por favor, mandem mensagem, mandem e-mail, mandem recado e falando, olha só, gostei daquele papo sério. É patrocinador. A gente consegue.